a dor, um novo amanhecer. O rei que morreu, mas o amor vai renascer. Davi com bondade enviou consolo, mas a traição veio como um solo. Oh, Anu, não veja com olhos de dor. A honra se transforma em um clamor. Em tempos de guerra, juntos vamos. Pelas cidades.